marcados pelo tempo seco, temperaturas extremamente elevadas e até mesmo já com algumas levando algumas quebras na produção da soja e do milho, a tendência é que a partir de sexta-feira, mais à tarde da sexta-feira, a tendência é de retorno das chuvas, não só aí na região, né, sul do Rio Grande do Sul, mas em todo o estado. Isso vai retomar uma condição mais favorável aí ao desenvolvimento das lavouras, né? E a tendência é que essas chuvas venham para realmente voltem a ocorrer de forma mais regular aí no Rio Grande. Perfeito. E as temperaturas elevadas continuarão? Com a chegada aí da frente fria, as temperaturas até caem um pouco, né, no final de semana, mas a tendência é que o mês de janeiro e a primeira semana de fevereiro ainda sejam marcadas por temperaturas bastante elevadas, né? A virada do mês entre janeiro e fevereiro, as temperaturas poderão voltar à casa dos 40 graus aí na região, mas o mês de fevereiro está se mostrando bem mais úmido e, consequentemente, com temperaturas bem menos elevadas, ou seja, temperaturas bem mais amenas aí. Claro. Quer dizer que aquele momento de estiagem, podemos dizer que já deu tchau? Ou está dando tchau? Deu tchau ainda não, está dando tchau, né? É. Está dando tchau, sim. A tendência é que essas chuvas retornem bons volumes ali entre a sexta e o sábado, entre os dias 24 e 25, né? Então, a sexta tarde e o sábado deverão ser marcados pelo retorno das chuvas. Depois, na terça-feira, entre os dias 28 e 29, deve voltar a chover aí para vocês, Certo. tá? E aí no final de semana seguinte, mais uma chuva. Ou seja, vamos falar, nos próximos 15 dias, vocês têm aí três, quatro chuvas, né? Depois as chuvas voltam a ficar como antes, né? Que era uma vez por semana, uma frente fria passando, levando chuvas, horas um pouco mais irregular, horas mais regulares, mas a tendência realmente é de chuvas boas aí Perfeito. para a região. Marco Antônio, para sexta-feira, eu estava observando aqui o prognóstico, aponta a chance de temporal. Você Pode acredita ocorrer. que poderíamos ter? Pode. Pode sim. Sabe? É o seguinte, a atmosfera está muito seca e quente, né? Com a chegada da frente fria, que é um sistema oposto, né, úmida e fria, esse choque de massas pode sim acarretar ventos fortes, chuvas pesadas e todo aquele pacote quando se fala em temporais, até a possibilidade aí, infelizmente, de alguma queda de granizo. A chuva de sexta-feira aqui na nossa região, ou na semana É passada, eu sexta fiz para sábado, né? isto. Tivemos registro de queda de granizo aqui nos municípios da região, como por exemplo em Aceguá. Exatamente, isso pode voltar a acontecer, tá? A gente não descarta essa possibilidade por conta desse choque de massas, né? Então, a tendência de você ter chuvas um pouco mais pesadas aí, isso pode realmente acontecer por conta desse ambiente bastante seco e quente que está agora. Claro, fevereiro promete não ser com temperatura tão elevada, né? Tão alta. Exatamente, as temperaturas voltam a ficar um pouco mais ou menos no mês de fevereiro, uma vez que você tem passagens mais frequentes das frentes frias, né? Isso ameniza bastante aí as temperaturas. Perfeito. Para o mês de março, consegue dar um panorama aí, algum comentário Não, referente março vai ser colheita? Vai ser um repeteco, hein? Março está se mostrando um repeteco de fevereiro, tá? Eu acho que como a Laninha ganhou um pouco mais de intensidade agora na virada do mês, na virada do ano, hein? Certo. Isso fez com que as chuvas tirassem, né, tirasse um pouco a pressão das chuvas do sul e colocasse mais na faixa central. Observem que não sei se vocês estão acompanhando, mas algumas áreas do Mato Grosso, do Goiás, estão chovendo todo dia. Muitas atividades estão paralisadas, né? Principalmente a colheita da soja, por conta de chuvas quase que diárias e ininterruptas, né? Com o retorno das chuvas agora, né, com essa diminuição da laninha e uma tendência agora, né, de retorno das chuvas, então as temperaturas caem bastante. Aí o mês de março vai ser praticamente um repeteco aí de fevereiro. Não vai atrapalhar o produtor na colheita? Não, não, não, não, não, não, porque não tem indícios de invernada, né? O problema para a colheita é invernada, né? Quando você fica aí mais de 3, 4 dias seguidos de chuvas contínuas, né? Isso não vai acontecer. As frentes frias passam, provoca chuvas de 1, 2 dias, depois já vão e já depois elas sobem, né? Então não vejo problemas para a colheita, pelo contrário. Perfeito. Fevereiro vai ajudar também para o plantio das pastagens de inverno, né, Marco Antônio? Exatamente. Em fevereiro, início de março, é a data aí que vocês começam a semear suas pastagens de inverno, e com as chuvas agora ocorrendo, pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, então as condições se manterão extremamente favoráveis. Perfeito. Mais alguma informação? Por favor, compartilhe conosco, fique à vontade. Olha, o que eu vejo realmente esse clima mais seco assustou muita gente, trouxe alguns prejuízos aí para a região, mas o que a gente vê é que é o retorno das chuvas, né? Na nossa última participação, né, aqui com vocês, a gente comentou que a primeira quinzena, o final de dezembro e toda essa primeira quinzena de janeiro iria ser realmente marcada pelo tempo mais seco, com faltas de chuvas, que as chuvas voltariam na segunda quinzena de janeiro. Infelizmente isso aconteceu, né? Não queria, era uma previsão que eu queria errar muito, né? Porque não gosto de falar que não vai chover nas áreas produtoras, mas aconteceu, vem acontecendo, mas o retorno das chuvas agora, isso traz, né, uma boa condição para o desenvolvimento das lavouras, né? Então, de fato, as condições estão muito boas aí daqui para frente. Lógico, as perdas ocorreram, ocorreram, mas as chuvas agora estão com essas perdas e as condições melhoram, né? Muito obrigado, Marco Antônio, pela participação aqui conosco. Eu que agradeço, Vinho, sempre é uma honra e um grande prazer estar aqui falando com você, com todos os seus ouvintes. E quando precisar, você sabe que estaremos à disposição aí do amigo. Da mesma forma. Um grande abraço, um ótimo dia. Outro. Para vocês também. Tchau. Tchau, tchau. Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima, agrometeorologista, conversando conosco. Pontualmente, 7 horas. Temperatura, 20 graus. 20 graus é a temperatura pro solo. O Calcário da Mônego. Este programa também está sendo retransmitido na Difusora FM em nova frequência 90,9. Há mais de 6 décadas, Alvorada, nascida do sonho de uma família, trilha um caminho de sucesso e crescimento. Desde 1959, com raízes na comercialização de máquinas agrícolas e caminhões, nossa jornada nos levou a conquistar a marca John Deere em 1998. Com uma missão de entregar soluções tecnológicas e inovadoras e uma visão de ser líder no agronegócio nacional, cultivamos relações baseadas em humildade, ética e comprometimento. Estamos prontos para o futuro, plantando o amanhã com integridade e excelência. Alvorada Sistemas Agrícolas, cultivando o futuro com confiança. Avenida Santa Tecla, 3150. Contatos 55 99908 9898, ou diretamente com os vendedores Joanir Leal, 53 999 65 41 79, ou Rodrigo Reiter, 53 999 33 0038. Thank you. Já pensou em combater o capim anone preservando a sua pastagem? A roçadeira química Campo Nativo, fabricada em Bagé, é um equipamento que aplica o herbicida com um sistema de transferência por contato, ao qual lhe possibilita aplicar o herbicida somente nas invasoras, como capim anone, maria mole, miu-miu, xirca, carqueja, alecrim, caraguatá e outras plantas indesejáveis, mantendo sua pastagem intacta. Ficou interessado? Ligue 53 984 26 7740 para falar com Márcio Milano. Ou ligue 53 999 79 6147 para falar com Valdir Milano. Roçadeira Química Campo Nativo. Está na hora de traçar a rota que vai te levar para o teu futuro. Por diferentes que sejam as tuas escolhas, a Urcamp, com mais de 60 anos promovendo interações com professores de qualidade, está preparada para revelar o que tu tens de melhor. Com seus 38 cursos, seja no presencial ou no digital, a Urcamp faz com que todos os caminhos te levem mais longe. Inscrições: vestibular.urcamp.edu.br. Vestibular Urcamp, para todo caminho, o melhor de ti. Vem aí a 41ª Feovelha, de 29 de janeiro a 2 de fevereiro, no Parque Charrua, em Pinheiro Machado. Uma baita programação te espera. Remates, julgamentos, arena de shows, palestras, gastronomia, pavilhão da agricultura familiar, pavilhão da indústria e comércio, gineteadas, encontro de baixos, velocross e muito mais. Realização: Sindicato Rural de Pinheiro Machado. Somos o elo que transforma grãos em alimentos. Uma jornada que começa pelas mãos de homens e mulheres dedicados à terra. Há três gerações, cultivamos laços fortes e verdadeiros, visando prosperidade e sucesso mútuo. Na indústria, produzimos com o comprometimento de entregar o arroz que estará na mesa dos brasileiros em todos os momentos. Pilon Cereais, cultivando qualidade, colhendo confiança. Tchê, mas olha o teu trabalhão aí, por que que tu não pega uma carne decente e bem assada lá no Mário, rapaz? Mário? Qual Mário? Aquele que... O Mário da melhor churrascaria de Bagé e o único que tem o churrasco de duas vontades. Como assim? Sim, a primeira vontade é te atracar logo no churrasco. Entendi. A segunda é dar um abraço no assador, de tão boa que fica a carne. E é bom? É ótimo. Esquinão da Tupi com Hipólito, 11h30 às 13h30. Galeto também tem. Olá! Neste verão, vá de Savaralto Toyota. Quer sair de zero quilômetro com uma condição exclusiva para produtor rural ou CNPJ? Garanta seu Corolla Cross XR ou Corolla Sedan GLI com até R$30 mil de desconto. Aproveite esta oportunidade e inicie 2025 com um novo Toyota na garagem. Savaralto Toyota, na Avenida Santa Tecla, 2400. Desacelere, seu bem maior é a vida. Cultivar Assistência Agronômica. Responsável técnico Matheus Cardoso. Especializada em crédito rural, aplicações agrícolas por drones, avaliações rurais e assistência técnica. Profissionais qualificados para planejar e assessorar sua propriedade. Cultivar sonhos para colher bons negócios. Cultivar Assistência Agronômica. Rua Rodrigues Lima, 129, direito, apartamento 1. Fones 53-3312-6158 ou 991-43-2158. 2312. Vem aí a 9ª edição do Crop Show 300. De 11 a 13 de fevereiro em Santa Bárbara do Sul. Um evento feito para o produtor rural. Legado e conexões que transformam o agro. Esperamos você no Crop Show 2025. 300. Sempre parceiros. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Jaguari Remates convida. 21 de janeiro, terça-feira, às 18 horas, remate de gado geral na Rural de Bagé. Inscrições abertas pelo 53 999684993, João Pedro Machado, 999632183, João Machado, 53 999745033, Cláudio Machado. Jaguari Remates. Sou produtor rural com muito orgulho. Crio os meus sonhos e o nosso futuro. Sou produtor rural com muito orgulho. Crio os meus sonhos e o nosso futuro. Muito bem, estamos de volta, 7 horas e 8 minutos. Temperatura neste momento, estamos com 20 graus. 20 graus é a temperatura. ProSolo Calcário da Mônego é produtividade na dose certa. Informações pelo 999-55-4460. Olha, também recebendo aqui uma informação que chuva excepcional de 400 milímetros em horas causa inundações no sul gaúcho. Volumes extraordinários de chuva e equivalentes a um terço da média do ano atingiram em horas parte do extremo sul gaúcho. O evento de chuva extrema, entretanto, se deu numa faixa de terreno entre as duas estações oficiais, no eixo da BR-471, nas proximidades da Lagoa Mirim e da Reserva do Taim, onde os acumulados absurdamente altos variaram em diferentes medições entre 250 milímetros e 450 milímetros em poucas horas. Poucos quilômetros adiante, ainda em Curral Alto, onde há uma estação da Agência Nacional de Águas, o acumulado foi de 419 milímetros, quase todo ele na madrugada e manhã de ontem, hein? Bem pertinho aqui no Taim. 7 horas e 10 minutos, 7 e 10. Temperatura então 20 graus. O Márcio Milano, lá da Roçadeira Química Campo Nativo, da Campo Nativo, já está aqui conosco. Seja bem-vindo, Márcio. Muito bom dia. Bom dia, Silvinho. Bom dia aos ouvintes. Né? Satisfação pelo convite para estar aqui presente com vocês, falando um pouco mais, né, sobre a Roçadeira Química e, ao mesmo tempo, também sanando as dúvidas, né, do produtor que conhece ou já ouviu falar, e que ainda tenha. Perfeito. Apresentando um pouco deste trabalho, deste equipamento, que é fabricado, que é todo elaborado aqui no nosso município, o que, que você poderia, neste primeiro momento, destacar? Silvinho, é um equipamento que, vamos dizer assim, ó, já é conhecido por muitos produtores, né? Porém, não com o nome Campo Nativo, mas sim com o nome Lambi Lambi. Uhum. Né? Então é um equipamento que foi desenvolvido para que a gente possa combater, né, as nossas invasoras, não só daqui da região, mas das demais, claro. preservando a pastagem. Uhum. Este é o principal ponto, né? Esse é o principal ponto, né? Poder dessecar, né, somente as invasoras e manter, né, a sua pastagem, seja ela nativa, forrageira, seja semeada, intacta, né? Sem, claro, contato com um produto químico. Como procede a aplicação? Em que momento deve ser feita a aplicação? Olha, o melhor momento é quando a planta está fazendo o seu processo de metabolização, né, que ela vai translocar melhor, né, o herbicida, né, o produto químico, vindo a se entregar por completo. Claro. Né? O melhor momento é o momento das chuvas, né? O momento da seca dá para se fazer a aplicação também, mas vai custar um pouco mais a planta se entregar. Claro. A Campo Nativo, há quanto tempo existe? A Campo Nativo, com o nome Campo Nativo, é algo em torno de 6 anos. Isso, 6 anos. Mas com o equipamento que o meu pai, né, quem deu continuidade com esse equipamento. Seu Valdir. Isso. Já fazem aí praticamente uns 12, 13 anos que ele vem trabalhando com esse equipamento. Claro. E hoje a área de atuação de vocês? É em todo... muito forte dentro do nosso estado, mas hoje a gente também envia os equipamentos e entrega para fora do estado e para fora do país. E todos eles com excelentes resultados. Isso. Olha, somos suspeitos em falar, né, sobre o equipamento, mas quem tem, né, sempre falou bem. Inclusive nós vamos ter aqui relatos de produtores que adquiriram o equipamento, que estão trabalhando, enfim, e já com os resultados que estão obtendo dentro da propriedade, né? Exatamente. É muito importante para que o produtor ouvinte, né, saiba se realmente há uma diminuição, se realmente é preservado o campo. E esses relatos é que só fortalecem o nosso negócio e fazem com que a gente dê continuidade e queira melhorar sempre. Claro. Márcio, é difícil trabalhar com este equipamento? Ele requer algum cuidado? Enfim, como é que procede o uso? Olha, ele é um equipamento, né, que diferente de um pulverizador, ele não trabalha com sistema de aspersão. A grosso modo falando, pulverizando, né, borrifando o produto. Tá. Nosso equipamento, ele trabalha com sistema de transferência por contato, ao qual ele aplica... Tem que encostar isso. Ele aplica somente nas plantas mais altas, né, através de uma diferença de altura. O campo estando mais baixo, que é aquilo que tu queres preservar, e o incis estando mais alto... está dentro das condições necessárias para que a aplicação venha a acontecer. Né? Assim, trazendo maior segurança para preservar a pastagem. Como é que é feito esse equipamento fabricado? Ele é composto por um chassi, né, bem resistente, e ele tem um barramento rígido revestido por uma corda especial. Tá. Essa corda, ela fica embebida pelo produto, e à medida que o trator anda, né, com o equipamento sempre suspenso, regulando a altura no hidráulico, ele vai aplicando com esse contato. Perfeito. Márcio, e pode ser utilizado aí com trator, isso? Com trator. Ele é um equipamento para aplicação tratorizada, para dar maior rendimento. Né? Hoje, muitos produtores, a alternativa que eles vinham tendo, né, para fazer o combate, ou pelo menos o controle, era com a costal. Tenho certeza que é um excelente equipamento, porém, ele, além de matar, vamos supor, o capim anone, né, aquela